E aí, Miti, firmeza, mano? Tu ficou sabendo que derrubaram o bicho lá? Também, mano. Botando terror na quebrada. Achando que eu mandava o bagulho. Matou foi meu irmão, malandro. Barato é zoom mesmo. Barato é zoom. Barato é zoom. Barato é zoom. Zoom. Barato é zoom. Barato é zoom. Barato é zoom. Zoom. Barato é zoom, sim. Alguém caiu ali. Buchicho vai, buchicho vem. Catraca gira é o fim. Tipec com verdinho. Lata de gel com plim. Barato é zoom, molequinho. Rolou um tumu no corre do meu stru. No mercantil da sul. De camiseta blue. Bombeta babalu. Transautomática na cinto. Tempo fecha. De Maverick Nick. As turbulência foi fatal, irmão. Na reunião, pacto de ladrão. Cena do louco, João. Regra batinha, passa mal na banca dos ladrão. Atitude era enquadrar, sem tremer nem crescer. O sangue bacia. Malandro correria, corre só com as suas quantias. É o dia a dia, mas sem patifaria. Só que tem maluco, tenebroso que testa a fé, mas molda no outro dia. Na cena do louco, aparenta, mas ninguém é Loki. Só os guela leva bloco, corpo no chão, ladrão nem toque. Sem soltar a mão dos malotes, atitude vale mais do que o preço de dois revolve, meu bom. Malandro só queria mais, porque botou dois rojão. Parasitaia do zoião, se esqueceu que é banca de ladrão. Não panelinha de cuzão, irmão de fé, primo leal. Atitude, facção de coração, né não função. Oh, então samba, lá vai presunto pra caçamba de Obamba. Barato é zoom e fecha a tampa. Por cima do muro a minha visão, captura uma Nissan. Oh, se pana cara dura, perpétuo grupo de extermínio. São Paulo é sem futuro, truta. Dedo de gesso aqui flutua, tô na função, não no mundo da lua. Inconveniência dos polícia, simplesmente já tá na rua. Marreco da DT, D.O.S. Boy Rotan. Bop integrada de narco civil, dig diz federal. Take militar, rota garante, sequestro antibomba. Batamo, tropa de choque, científica, agora é rocan. Bate GPP, a SIG, atirador de elite. De Alboque ao Chuí, de norte ao sul. Olha, olha, ligeiro, lá vem o bando de urubu. Tá chovendo polícia, cipó na zona sul. Acende a churrasqueira e desce outra, porque o barato é zoom. Barato é zoom, barato é zoom, barato é zoom, zoom, barato é zoom, barato é zoom, barato é zoom, zoom, barato é zoom, barato é zoom, barato é zoom, zoom, barato é zoom, barato é zoom, barato é zoom, zoom. Na madrugada, rua, colou os parceiros no baú, sentido ao Parkembu. Um de touca, outro de capu. Deram boa noite pros passagens, calaram de nove o cobrador. Falaram que não tinha maldade, mas também não foi tinha na sua maldinha. Racha logo essa caixinha, manuseando uma Glock na escada. O moleque dizia, mó correria, sente o ar de patifaria. O caco de vidro no caminho, tentou pagar de ninja. Deu um salto na roleta e um gogó no moleque. Brilhou demais, mas foi em vão. O pitbull valentão, tão valentão que nem viu o canhão. Oito estralos no pulmão. Esteve Lou, plim, na própria vida, pois um fim são vários trus. Sim, favela é fogo no verdinho. IML no baú, caixão de lápis é fininho, tô na legal. É isso mesmo e tal, toque toque geral, são vários marginal. Pé do molho é mil grau, bolinha na moleira, rombo no globo, em consequência é mal. Periculoso também vai pro pau, o homicida no entorque, sobe o gás do Jockey Lock. Oh! Sumiu na atmosfera, é tem vizinho que é mó guela. Pescoço fora da janela, alguém pega o celular, liga os polícia. Alô, e já era. Tô precisando de uma viatura. Tem um corpo baleado aqui no chão, aqui. Passou uns rapazes aqui dentro de um Opala preto. Ele tava tudo com pistola, balearam o rapaz aqui. Ele tá morto aqui no chão, ele tem reconhecido. Por favor, precisa de uma viatura aqui urgente. Barato é zoom, barato é zoom, barato é zoom, zoom, barato é zoom, barato é zoom, barato é zoom, zoom, barato é zoom, barato é zoom, barato é zoom, zoom, barato é zoom, barato é zoom, barato é zoom, barato é zoom.